Se a questão é solução, me empenho. Procuro soluções para problemas que ainda nem tenho. Faço um diagrama da minha vida num desenho. Anoto na minha agenda compromissos que desenho. Venho pra dizer que isso não interessa. Quem fez, quem vai fazer, quem assume, quem confessa. Não estressa, vai sem pressa, porque a vida prega peças. Temos que cuidar dessa vida que começa nessa. Nessas palavras que eu escrevo na minha rima. Rimas são as frases que se juntam que nem imã. Desenho cada rima para ser a obra-prima. Se não entende o que é rima, então desce daí de cima. O clima tá esquentando e não é de empolgação. Daqui 50 anos cê vai ver o que é verão. Não perca tempo, alerte a nação. Comece a separar plástico de papelão. Então plante uma árvore e pense no futuro. Quando ela crescer, ultrapassar o muro. Quem que vai dizer pra que lado é mais seguro? Quando anoitecer, tirar o medo do escuro. Juro, eu tô tentando encontrar felicidade. Vou buscando nessa busca, eu atravesso a cidade. Eu sei que eu complico, me falta praticidade. Mas tá tudo num saquinho, meia dúzia de verdades.